As motas da PSP foi derrubada, dois fachos a menos na estrada. Os condutores portugueses podem andar em mais segurança a partir de hoje, tem dois fachos a menos nas estradas. não leva multa, pá. Ah, leva, caralho.